Podcáustica, emissão número 6. Sejam bem-vindos. Depois de uma passagem de ano, algo diferente, passada em Las Vegas, fica aqui músicas de um senhor chamado Rob Coslow, que toca piano. Fico então agora sem interrupções com Rob Coslow. Até para a semana, se me apetecer.